dia, Flá 2000, tá 3520. Seis, libera direita, mantenha no escuta, táxi autorizado via Alfa, reporte para ingresso nos lotes. Alfa vai reportar para Juliette, 3170. 1592, no solo aos 283 da direita, mantenha o escuta, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04, assista. Está livre, povo autorizado, vento 1 a 20 graus, 0,629. Autorizado, TAM 3520, vamos lá. 9110, Cocker Bend, Southern Mike 6602, the Mike 1 arrival, system set level 050, KNH1019. did see my 991 vehicle, it's coming like a program in your vehicle, I'm sorry. Yeah, it's 952, você via para 2 na Pai, e aí deixa na Rafa, mas era uma nave. Via para 2000 com uma bela nave, boa uma festa. I do see 9190 vehicle tower and I think that 211 makes this 1185. 1185, 9190, 15. Argentina 1910, I have in fact cleared to land runway 10, wind is 120 degrees 06 knots. Clear to land runway 10, Argentina 1910. Voo 972, autorizado 0, vento 1, 0, 0, 0, 4, 9. 3520, frente da Bravo, autorização João Pessoa 370, está na posição 10. Sim, 3520, aguarde copo. Aguardando, tem previsto, por gentileza? Puca, saída Puca, transmissão Aracaju. Obrigado. Dona 972, na sala 04, libera direito, mudou, corrige. Mantenha me escuta, táxi autorizado de Alfa, Juliette, portal 02. Alfa, Juliette, portal 02, Dona 972. Luta 3520 já totalmente pronto, alguma possibilidade de iniciarmos o push em Pataguara agora? Conexão 3520 autorizado. João Pessoa, nível 370, via 317, decola da 10. Após a decolagem, curva João à esquerda, perfil de saída Pucajama, Aracaju, achando o código 5005, controle 120-18. Então autorizado João Pessoa 370, foi o 17, decola 10 com curva esquerda na Pucajama, Aracaju, 5005-208. Sendo 10 para o push da estacionamento. Qual é que você já autorizado push no taxi? Autorizado a chamar para o taxi, você está 3520. 420, tem 1, 1, 1, 2, 30, mas aí, ó. Então, 3520, táxi autorizado, via parte índia, ponto de espera, chama pronto, ajuste no 019. 019, parte índia, chama pronto, tá, 3520. Prepara a saída de São Bruno. Uma, dois, zero graus, 079, pista no zero. 3520 decolado de Norte, chama o controle, número 0218. 0218, obrigado, velho. Controle, muito bom dia, está 3520, decolou na Cisco. 3520, bom dia, contatado a Norte Colar, isso da via da PUC, do nível 370. PUC 370, podia ir uma PUC? Estou agora para o 2020, vamos.